enchia-me de um pouso santo aquela luz e aquele ouro sob os pés me inflamava uma sensação que a minha língua não traduz. Eu quero muito mais, eu vou voltar pra lá, eu quero é me alegrar ao ver a está nos céus.